chega alguém ruim. Sem explicação, sem explicação. Essa força que surgiu e me livrou de todo o mal que dominava minha razão. Sem explicação, sem explicação. Essa força que surgiu e me livrou de todo o mal que dominava minha razão. Faça-me favor, pegue sua sujeira e vê se dá fora de mim. Já disse que não tenho medo de você.